Pessoal, opa! Te amo! Esse disco do Tênis teve muita música de guitarras, pianos e uma sessão bem grande de violões. Compus muita coisa no violão para esse disco. A gente vai começar agora uma sessão violões, uma parceria minha com o Lô Borges chamada Homem da Rua. Legal, obrigado, gente. Legal que vocês conhecem o Tênis e cantam o Tênis com a gente. Muito bom.